Se Deus der rolê com cartão magnético, nem por marca de nascença reconhece no exame médico. Pro boy a causa é o código, fora de época. O cuzão quer pena de morte, prisão perpétua. Acha que com menor cumprindo como adulto não vai ter na CNN. Político do Brasil com fura, aposta na repressão, na polícia hostil. No gambé me torturando no terreno baldio, enquanto era pobre desfigurado no caixão preto. Vale o ditado, no cu dos outros é refresco. Só que o vulcão explodiu, entrou em erupção, e a lava que escorreu foi derreter sua mansão. Acordou pra vida com 100 bolhas no corpo, com ladrão apagando na pele, 2 maços de Marlboro. O ódio atravessou a fronteira da favela pra decretar que paz é só embaixo da terra. Não sou eu quem impunidade beneficia. Me diz quantos Nicolau tão na delegacia. Que é o fim do barulho de tiro à noite. Faz abaixo assinado contra Taurus Colt. A fábrica de arma tá mil na produção, contrabandeando pro Rio SP. Afeganistão em cada bala no defunto. Um boy sai no lucro, na guerra o mais inocente é o favelado de fuzil russo. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. A pomba branca tem 2 tiros no peito. 2 tiros no peito. A pomba branca tem 2 tiros no peito. 2 tiros no peito. Raciocina, arma tá no navio do porto. A cocaína no táxi aéreo, chegando no aeroporto. Tem erro na pintura da imagem do inimigo. Perigo não põe camisa na cara no distrito. É o que tem estilista e usa seda. Tem curso superior pra matar criança indefesa. No outdoor publicitário deixou falha. Não viu ladrão de terno com a Glock engatilhada, sequestradora, mídia cobra. Um mês tá morto, diferente de quem rouba com a caneta de ouro. Se por milagre preso, fica emocionalmente abalado e é receitada. Prisão domiciliar pra arrombado. O ladrão de 6 galinha tá no presídio. O banqueiro tá livre porque tem endereço fixo. Sonha que o Congresso vai aprovar lei mais severa. É o mesmo que o deputado atirar na própria testa com a justiça reformulada. Não sou eu que tô fudido, é a madame que vai levar jumbo pro marido. O que me faz roubar não é pena branda, é ver a lata de arroz sem 1 grama. Eu sou só a consequência que te dá fita amarela. Efeito do prefeito com dólar em Genebra. O sangue do morro é o combustível do jato, na seguradora até o manto sagrado. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. A pomba branca tem 2 tiros no peito. 2 tiros no peito. A pomba branca tem 2 tiros no peito. 2 tiros no peito. Felicidade não é comer com talher de ouro, enquanto meu filho brinca no esgoto. Dinheiro é só papel, não vai pra sepultura. No fim é só herdeiro brigando por suas indústrias. Pra 5 mil, Jesus dividiu 5 pães e 2 peixes. Atitude igual, evita miolo no tapete. A indiferença que não te deixa pôr a mão no bolso é a mesma do louco que corta seu rosto. Eterna vítima de joelho, refém do medo. Sua pomba branca tem 2 tiros no peito. Porque prefere gastar no abrigo antinuclear, no bunker, goma blindada. Seu novo lar, enriquecer a indústria da segurança privada. Comprar colete, a prova de bala do que doar cesta básica. Pior polícia do mundo não vai te ajudar. Pra um caso resolvido, 14 da Escotlandia. Não vejo um puto lutando pra favela ter escola. Só pra me trancar e jogar a chave fora. A burguesa tem vergonha de ser brasileira. Não pelo pivete com fome, mas porque me deu a senha. Pega o passaporte, enfia no rabo e some. Vai cortar grama no Texas, sepulta em Londres. Em vez de mudar a lei, faz um transplante de coração. Compra um na funerária com um pouco de compaixão. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. A pomba branca tem 2 tiros no peito. 2 tiros no peito. A pomba branca tem 2 tiros no peito.